Eu com a pessoa da sequência 208, boa tarde. 208, o Eco Zuleang, muito grato aí, bom final de semana. Excelente, bom voo. Torre Salvador, conto 08, tá na final, baixado, checado. Mano 08, tráfico avistado, pistão no zero, pouso autorizado, pista seca, sem chuva, vento 08, 0 graus, 62 nós, pouso autorizado. Pouso autorizada, 10, pode confirmar o vento? 080, 80 graus, 062 nós. Ok, ciente, obrigado. Gente, cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual com local de pouso. Autorizado por Simbra, vai reportar com local de visual. Confirmação única a bordo. Bono 630, da Civia para 2000, ajuste 1020. Pode entregar essa conta ao localizador. 2020, reportar estabilizado, Bono 630. Entro no 04. 3259, livre puxa no táxi. Vamos lá. 3663, Recife, 251, notar no 3395. Confirme, 1251 e 13395, tá 3663? Confirmo. Obrigado, muito bom dia. Igualmente. Quando eu viro outro, solo 38 à esquerda do hotel, táxi autorizado até o pátio militar. Táxi hotel. Salvador, muito bom dia, azul 2772, sentindo a marca, projeção para Porto Seguro, nível 180. Azul 2772, mantendo escuta e aguarda a cópia, prepara a saída coral. Coral, vamos com sua escuta 2772. Aqui é Alfa, mantenha, me escuta e aguarda, por gentileza. Eco Zulu Yankee, autorizado direto pro destino, ainda mantendo no meu pé. Direto pro destino, no meu pé, Eco Zulu Yankee. Zulu Yankee, quando possível, chamado de pouso. Zulu Yankee, uma... 1302. 1302, copiado. Bravo, Serra Serra, do Zulu, local de pouso? Afirmativo, senhora. Gente, frequência livre. Livre, grato, Bravo, Serra Serra, até já. Romeu, Oscar, Bravo, visual com local de pouso. Frequência livre, chamo para regresso. Gente, não segue para táxi. Volo 621, redução para 210 mais. Reduzindo, 621. Só bom que espera 12295, altímetro 1020, tem bom voo. De Alfa, 1295, 1020, obrigado, bom trabalho. De Alfa, Charlie Mike, mantemos escuta e aguarda para cópia, é o número 3. Azul 2772, pronto, cópia. Sete sete dois para Porto Seguro, pronto, cópia. Aqui, por direita. Nono, já se via para 2.000 pés, ajuste 1.020. Já se via, 1.020. Diago 677. 5492, a transponder, controle 120, decimal 8. 1.180, decala do ano 0, para a curva direita, decala da Elf, tensão coral, pela Golf 677, 5412, transponder, 208, controle 2772. Me chama quando o próximo para o push no parte 3. Volta 272. Oi, Diago 930, final, só 10 visual. Tráfico avistado, cheque 3, 0, pouso autorizado. Gente, mantém o ponto de espera para 3859. Confirma por gentileza, por favor? Avistado, chega o trem, vento no 0 graus com 4 nós, pistão no 0, pouso autorizado. Prechecado, livre pouso, pistão no 0, bora 630. Confidence, clear, Mari, arrival distance, but level 050. Go 1645, Mari approach, down flight level 5. 6250, identifica a chegada, Mari, desce até o 0620. LF, voo 1621. 1621, completa final, torre 1895. 1895. Eco Zulu Yankee, livre ascensão 065. Autorizado. Na esquerda, aciona 5403 e o controle 120 decimal 8. Mais correto, para acionamento, táxi, decolagem, tinha o controle em 118, decimal 95. O transponder é 5403 e o altímetro marca 1020. Tem bom voo. Para o acionamento 6311 no 02. O acionamento 6311 tem livre push, chame táxi. Trabalhar. Ascula na próxima marca 2, Diana Guate para ingresso. Olha. Serra, baixado, travado, gol, 621. Luno, 630, no solo 47, libera a direita, chame solo Salvador, 219. Fran, 219, 630. Luno, 621, continua a aproximação, agora se libera. A escuta. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, 4, a Vitorina, 51, informação mais. Papá Romeu, Papá Vitor Yang, Índia. Identifica a chegada, é bom, serviço para 4.000 pés, ajuste no 020, redução para 2509. Reduzindo para 2509, desce para 4.000, ajuste no 020, Papá Romeu, Papá Vitor Yang, chegada, é bom. A passagem após olhar e manter. A passagem está na final, ali mantém a 3259. Cumpre o perfil da corredora Xé, após decolagem, curva direita, 405, controle 208. Solo Salvador, azul 2772, espaço 3, que tiver acionamento. Gente, 0121 é o transponder, vai pro corredor Axé. Confirma a parte que se encontra, Eco Delta Fox. Gente, no 45, para acionamento, táxi, decolagem, torre 118.95. Altímetro marca 1020. Confirme por gentileza, pessoas a bordo. Bom voo. 2772, livre push, chame táxi. Livre, bota o passo 2772. Táxi autorizado até a interseção Papá. Alfa, canto de espera, 118.95, altímetro 1020, tem bom voo, 6309. Olha, 6309, graças a Juliette. Graças a Juliette, para o 62. É, Juliette para o 62, eu vou no 630. Vento variável 3.9, ajuste de altitude 020, decolagem autorizada. Alfa Charlie Mike, vamos à cópia. Autorizado Sierra November Max Juliette, nível 160, decola da 17, com o posto da saída Arbor para sair conforme. 5410 é o Código 2, controle no 208. São Gosto, Mike Alfa, acionamento e táxi, chame na papá. 7 metro marca 620, consumo Pati. Gente, obrigada. Paulo Gol, 621. 621, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 621. 8, descend 2000 feet, connect 1020, clear, final report established, on the localized. Clear down 2000, can 1020, both speed now, how far is it? Stand wise and on ILS approach on 810. So Fox Trot, pista no 7, decolagem autorizada, vento 1 no 40 graus, 062 graus. Afirma. 340. A saída é a Arbor, foi o que nos foi dado. 6, 3859, a autorizada saída Arbor. Muito grato, 3859. Cena 6250, desça para o 050. A paz Vitor Índia, reduza para 2209. Reduzindo para 2209, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Delta Foxtrot, decolando 52, tu vai à direita para o corredor AXE, inicialmente restrito no meu pé do corredor AXE, chama o controle 1208. Direita AXE, chama o controle 208, grato. Inicialmente, quando é a saída, guarda mais. O Eco Fox decolou no momento, curvando à direita do AXE. Confirma a aeronave que chamou o controle agora? O Eco Delta Fox prioriza. Decolou no momento, 0121. Escolhendo a Xé, Eco Delta Fox Trot e reporta para o da Barra. Reportará para o da Barra ou Delta Fox? Calma para a esquerda, via pista, pode jogar de volta. Fala, Zezinha. Juliette 09. Juliette 09, obrigado. A aeronave que chamou foi o 2065, tá bom? Afirmo. Confirma o nível solicitado, 36, não? A senhora já tem algum nível? Já, o pré-autorizado é o 36. O senhor copia ou o senhor quer outro? Copia, 360. Autorizado, Sierra Bravo Golfo Romeo, nível 360, decola da 10, com processo da saída da El, beleza. Motiva, o de intercepta peso Luna 0 para bater, após a colagem curva direita. Aciona 5441 no controle no 20.8. Autorizado Guarulhos 360, conforme, escola da 10, na pista, na saída da Elveta, motiva, intercepta peso Luna 0, não bater. Pelo direito a porta, escola 5441, controle 1208. Protegimento correto, me chama quando o produtor puxa no 8. Bono zero, autoriza direto da presença. Essa delta Fox Trot, pouso no 310, autorizado direto morro. Direto morro, grato. Delta Fox. Oxana 6250, livre de restrição, desça para 3000, ajuste 1020. decolagem para decolagem, Golf Mike Alpha. Iniciando o 272. Tira decolagem, 140 com 062 de lance. Excelente. No, 1648 established on X-ray, I left here runway 10, down on Rocket. Roger, complete final call tower 118, respond 95. Tower 118 and 95, 1-0. Puxando 6250, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está livre aliás, reporta localizador. 2000 pés, reportando localizador, 220. Controle até 3259. Prossiga. É, desviou à esquerda a rota por 60 milhas, está a formação 260255. Runway 10, stand by landing clear. Canadian 1020, wind is 140 degrees, 06 knots. Canadian 1020, stand by landing clear. Go 1648. Azul 2772, agora 57, no controle instalador, frequência 208. 208, boa. 130 degrees, 06 knots. Go 1648, clear to land runway 10. Pode passar o meu passo a Vitor Índia. Controle Azul 2772. Azul 2772, contato radar, vai para 180, saída Coral. Para 180 na saída Coral. 3859, Recife 1288, alterno 260. 288-260, obrigado. Ó, na decolagem foi dada a saída da Elpo Azul 2772, confirma, Thiago? Gente, o controle tá solicitando a saída Coral pro 2772. Ok, vamos fazer a Coral agora então, peraí. Controle Papa Romeu, Papa Vitorino, para prosseguir na descida. Papá Vitor Índia, desça para 3000, ajuste 1020. Desça para 3000 com 1020, Vitor Índia. Patrulha 63 da Nora, tem uma formação à frente, poder levar a morte, vai dar presente? Confirmou, Xané 63 da Nora? Afirmativo, pro de morte, utiliza a direita formação. É, está livre de desvios, morte para o centro, 63 da Nora. Desviando à direita, 63 da Nora. Localizador, menos de zero. Controle, 862, funciona no localizador. Gente, completa final torre 1895. Papá Vitor Índia, para o localizador, esquerda para o 140. Centro esquerda para o 140, Papá Romeu, Papa Vitor Índia, vai atingir 3 mil pés. O Azul 2772 é perdão de desvio? Gente, continua a aproximação, aguarde por isolação do pouso, o Chile 6250. Guardando, 6250. O Wolf Mike Alpha tenta passar o vestido 37 gol, cruzando o eixo, faz a coragem, manterá a reta até 3000, inicialmente está restrito também a 3000 pés, devido ao tráfego que colou pista no zero, um perfil subido conflitante. 120 graus, 612 nós, livre de decolagem. Primativo, obrigado. Chile 6250, centro do tráfego avistado, continua a aproximação, informação de tráfego, decolando pista 17, César 310. Continua a aproximação, aguarde por telefone. Continua, aguarda a linha 6250. 00, libere a próxima direita, taxa aí Fox Trot, chama o sinal de Salvador 121, décima 9, pode ir. Direita, Fox Trot, 129, pode ir agora, lembra, né? 1648. 1648. 1094, identifica a chegada Mares, desce até o 050. Mares, 050. Corona 094, mantenha a chegada. O meu hotel Yankee, prossiga. Quero ver que a gente Salvador, 026, aberta na agora também. 89, ajuste no 020. Gente, no 020, eu vou autorizar na 10, 6, 0. Alô, bom dia, Salvador, tá bom, meu. Fazer 2772, já tá voando Coral? É, nós estamos na subida Coral. Confirme, senhora, estamos autorizados proa de Coral? O 648 está autorizado para seguir de Alfa Juliette, Alfa Juliette, para alguém? 23 de Salvador. Aí eu vou chegar na posição Coral 60 milhas, positivo? Sim, eu tinha autorizado direto Coral para o Azul 2772. Ah, desculpa, então houve então uma interpretação, eu copiei aqui que era a mudança, a saída Coral. Mas então estamos autorizados para o de Coral. Estamos aprovando Coral agora. Livre e Livre e Chamarão, 2-0. Mike Alfa, contato radar, Lula para 1-1-0, saída Momo. Mantenha a proa até 2000, após voa direto Momo. 2000 após direto Momo. Uhum. Salvador, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, fui, LS. Eco Delta Fox Trot, prossiga. Mike, aguarde para a decolagem. Guarda, agora para levar. Salvador, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, fui ILS, baixado e travado. Torre 1895. 1895, obrigado. Gente, você me escuta agora da Copa. Princípio da Alameda Mótima. Alfa Tilemark, decola de imediato. Que latido, senhor? Papa, Alfa Tilemark, vento 130 graus com 10 nós. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, ciente do tráfego, bom dia, reporte marcador externo, baixado lá. Reportará no externo, já está baixado e travado, Vitor Índia. Salvo Salvador, boa, 1-6-2, 02. Xanamia 250, prossegue via Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette, 02. 08, Avaca Alemã. Passou o externo, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, pista 10, todos autorizados, entra 30 graus, 109, ajuste 1020. Bom, ajuste em 1020, livre pouso na 10, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. 3.000 pés, arvo. 3.000 pés, mas sem condições de passar a restrição, Alfa Alemã. Gente, Alfa Charlie Mike. Sandro, Papa Romeu, Charlie Bravo, Alfa, Tarifa, prosseguida, desça para Brasil. Charlie Bravo, Alfa, desça para 3.000 pés, ajuste 1.020. 3.000 com 1.020, Charlie Bravo. Autorizado, Serra Índia, Zulu, Alfa, nível 050. Decola da 17, quando precisa sair da PUC, jame direto. Após decolagem, curva esquerda. 5175 e o controle no 20, décima 8. Encontra pessoas a bordo. Tracionamento, táxi, decolagem, controle no 20, décima 8. Técnico 2065, temos 169 a bordo, 3h47, alterna o galeão. 065, contorno pátio Índia Alfa, ponto de espera 7895, altímetro 1020. Gente, contorno pátio Índia Alfa com a torre 1895, 1020, 2065. Aeronave remoção, prossiga. Controle, o Golf Mike Alfa. Diga. Confirmando a autorizada a Santana, né? 110 nível, confirme. Desculpa, 110. Sam, escuta e aguarda. Azul 4451, pronto, 4. Autorizado nível 340 para Campinas. Dia apenas do Luna 0, Pubada, apenas do Luna 6, Bragotão do Luna. Após decolagem, curva direita. Aciona 5462, controle 120, décima 8. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push de 03. Guerra Charles Romeo cópia. Está autorizado 500 pés, voo local, decola da 17, curva direita, litoral sul. Aciona 0132, controle no 208. Aqui para a volta, aqui inicialmente para 2.510, o ajuste no 020, o Charlie Bravo Alfa. Está livre aliança, aponta localizador. Vai com a volta para 2.500, entendeu, sabia que tem que acessar o localizador. Para a torre, confine. Bom dia, Charlie, Sierra Romeo. Liga o acionamento em frente à IBPA, chame para a decolagem. Papa Romeo, Charlie, da volta, interceptando o lote. Estamos livres, seguiu o Black. Sexta para 2000, ajuste 1020, está livre LS. O Charlie Bravo, confirme se recebe o Glide. Afirmativa, recebendo o Glide, está livre o Fui LS. Gente, reporta localizador, Charlie Bravo. Estamos no localizador agora. Completa final, torre 1895. 1895, obrigado, até mais tarde. 260, voo 0094. O Kuma 094, voo Ituna, descendo para 2000 pés, ajuste ao 020, o voo no 094. Duna 2000, com 1020, voo no 094. Gente, conforme no pátio, ou Lima, mais Quebec, me chama na Quebec. Foi até o Yankee, foi rotatória. Sim, Protegimento correto, parte que se encontra e pessoas a bordo. Professora Mercado, decolagem, 7295, altímetro 1020, bom voo. Lado para a volta. Papá, Romeu, Romeu Fox, Fox Lima, já vai correr? Sorry, Romeu Hotel Yankee, visual com 7. Não, 7, 1, 8, Yankee, reporte na curta, agora na liberação do pouso. Passará na curta, Romeu Hotel Yankee. 120, Messina, decolado 1-1, controle 120, desse momento, meu Jorge. 120, Messina, foi? 120, obrigado. 120 para Congonhas, nível 360, decolada 1-0, confirma o perfil da saída da El, Leta, Motiva. Intercepta Zulu 1-0, Pubada, Zulu 1-6, Brava até Zulu. Após decolagem, curva direita. 5473, o controle 120, decimal 8. Devido 360 autorizado São Paulo, aeroporto de Congonhas, decola na Dael, Boa Vida, Mótima, com curva direita. Intercepta Zulu 1-0 por baixo, Zulu 1-6, Brava até Zulu. E responde com 5473, responde 208, o controle 1-6-2-1. Procedimento correto, se não quando pronto, proposto no 09. Ela prossegue para o pátio 5, confere? Autorizado para o cruzamento da 1-7, acessando a frequência livre. Estou indo e mantenha a posição na Quebec, por gentileza. Chama a torre 1 no decimal 95 para prosseguir para o cruzamento. Gente, o seu estacionamento é ali, está? Somente mantenha a presente posição. Luiz Miguel, baixar travado, Romeu até Yankee. No 7, pouso autorizado, 100 graus, uma dos nossos, Romeu até o Yankee. 7. Papai, Romeu, Tchali, Bravo, Alfa, no solo 3, libera a pista à direita, chame o solo 2-1, no final 9, direita via eco. 7. Atingi 3.000, Vaxterra Golf. Vaxterra Golf, dessa para 2.000, ajuste 1.020, está livre aliança, reporta localizador. 2.000, 1.020, vai reportar estabilizado no lote, Vaxterra Golf. Zona estabilizado, Golf 094. Completa final, torre 1895. 1895, está logo mais. Alfa Charlie Mike, Recife, 1288, alterno 260. 1288, 260, muito grato, Alfa Charlie Mike. 3-0 para Recife, está autorizado nível 370. Decolada 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. 5463, controle 120, decimal 8. 3-0, 370, Tadeu, Puca, Caju, curva esquerda, transponder 5463. E o controle 208, 630. Toma o grupo, 4-4-1, posição 3, 6-3-0. 630, quanto é mais correto, me chama quando pronto, proposto no 62. Gente, igual 1-630. 4-4-5-1 no fácil, 1 no gate 03, sem livre, puxa, chama o táxi. Chama o táxi, 4-4-5-1. Aguarde para iniciar o táxi, o meu agente está sendo para ela, está? Tem condições da presente decolar como para o farol de Itapuã? E sim, então, de imediato autorizado, farol de Itapuã, 5-10, 1020, ó, Charlie Céu, meu. Oi, bom dia, Golno 094, passando Simbra. Gente, Golno 094, continua aproximação, informação, Robson 66, decolando do pátio, lateral direito, aproximação, pistola 0, sem interferir na sua aproximação, continua, aguarde pistola livre. Gente, Golno 094. Já Serra Tango Canadá, Taguari pro táxi. Temos um tráfego prosseguindo para este hangar. Só um instante. Para Serra Romeu, já fala do sol, senhor. Excelente. É forte e a vertical do farol de Itapuã mantém a sua frequência inicialmente, Romeu. Tchau, Zé Romeu. Já passa lá, vertical do farol da Paz, senhor. Segue o código pago então pela defesa aérea, só que a gente recebeu. Olha, 353, confere? Momo código direto. Protegimento correto? Tracionamento táxi de decolagem? Chama a torre em 1 no 8 decimal 95. Altimetro marca 2,20. Estabilizando o ILS, Campo Avisão, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf completa a final torre, 1895. 1895, obrigado. Depois, 9-0, vou 9-0-9-4. Pede se atando, chama o controle de Salvador, frequência 2-0, decimal 8. Tá, Serra Romeu, agora passando outra vez o canal Tapan, senhor. Chama o controle Salvador, 2-0, decimal 8. Tá, mandando o controle de Serra, Serra Grande. Estou em Salvador, Papá Romeu, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, continua a aproximação, guarde 2 ação para o pouso. Prossegue no 0 ou no 7? Vou no 7, faz externa ou cancela? No 7, chama o ponto cancelamento. Opa. Ok. Aperta então no farol da Barra, Charles Serra Romeu. Aperta no farol da Barra. Azul 2772, controle. Azul 2772. 5 Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 180, chame controle Léo 1201. 201, Léo 2772, separada, pista 1-7. Autorizado, aliás, decolar pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0-9, já está atendo. 0-1-2-6, controle 1-2-0-8. 1-0-9-4, solo 1-8, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, bono 0-9-4. Passando externo para cancelamento, Mike Serbo. Cancelado na zona 8, autorizado o circuito pela direita, pista 7, chame sinal, o Mike Serra Golf. Golf. O 4 prossegue Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Falo, é o azul 4451 para o táxi 1109, a bordo alternativa Ribeirão Preto, 4 horas e 40. No imediato, o reporte estacionado. O altímetro marca 1020, tem bom voo. 1895, Inga Alfa, o 4451, obrigada, bom dia. Chegada a Mari, desce até 0620. Mare 060, continua de voz, tá? Quanto é a saída 9406? Golf Piston 7, pouso autorizado, vento 1-1-0 graus 08 lá. Livre pouso, Mike Serra Golf. Esquerda da rota pro 0-4-0 por aproximadamente. Esse desvio na pro 0-4-0, reporta ao término de desvios. Reportará o término de desvios, Bruno Juliette Mike já mantendo a linha do litoral? Ainda não, senhora. Eu sei falar de Aborda na proa o Zulu Juliet Mike ingressando no litoral. E confirme a altitude? Ok, ascendeu até o 110 para livrar as informações, vai descer. Gente, caso necessite de descida ou subir, informe anteriormente ao controle. Ok, certo. Subi até o 115 aqui, na proa. Prossiga. 18 esquerda, na proa 50, ou 40 meses. Ok, a porta termina de divisa e redução para 2509 é o número 2. Certo. 451, pode esperar pronto. Eu vou 4451, ali é o Imantense, aqui no zero. Ali mantém na 104, 451. Sequência livre, bom dia. Se a gente mantém a papá, foco está atingindo. Vamos atender, direção aos corredores visuais, reportam através de Veracruz. Mais alfa. Última temperatura. 4 a 5 milhas de Salvador, serviço está terminado. Chama para serviço de informação e alerta, Recife 2685, alterno 2545. 12545, Golf Mike Alpha. 12545, bom trabalho, obrigado. Papa, o meu Mike Golf solo 22180, parte de trabalho, autorizado o taxi. Diego, 930, parte zero. Tô no 930, bom dia, aliás, mantém a pista no zero. É, mantém, bom, 930, só zero. Fracionamento, site, decolagem, 118.995. 089, ajuste, o dia 0020, Romeu Fox, Sachedo. Agora, Romeu Fox, Sachedo. Corre, Salvador, o Condor 08, parte de carro, para identificar. Condor 08, táxi, autorizado até a táxi, hotel, reporte na hotel para cruzamento de pista. Reportar no hotel para cruzamento do Condor 08. Gente, apenas atento ao tráfego do Eco Delta Foxtrot, ainda sem contato radar com esse controle, procedente de Morro de São Paulo para Salvador, mantendo no 1500 pés. Gente, tem sequência livre, o Charlie Serra Romeu. Audi Itapuã, chama o controle de frequência 208. 208, você vai mandar no protocolo da nossa vida. Azul 4451, decolado 24, controle frequência 1208, boa viagem. 1208, obrigado, bom dia, 4451. 15, a base para a descida. Está mapeado. Vai subir 050 para 9692 para prosseguir descida. Desça para 2000, ajuste 1020, está livre de desvios? Está livre agora. Gente, foi Duna, descendo para 2000 pés, reporta a IRS. 1-2-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 O TAN 9406 tem condições de voar Duna? Ainda não, mais um pouco à frente. Patrulha Salvador, bom dia, Azul 4451, perfil da Dael. Azul 4451, contato radar 340, saída da Dael. Bom dia, Gol no 648. Maria Mateo, estou autorizado nível 350, decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, Jama Aracaju, após decolagem curva esquerda. Aciona 5504, controle 120, décima 1. Autorizado Mateo, no nível 350, decola da 10, na saída Puca, Jama Aracaju. Com curva à esquerda, transponder 5504, controle 1208, eu vou por no 642. Paciente, o 9406. Possibilidade do azul 4451, desvio à esquerda, devido à formação 1208, 10 milhas no rumo oposto, está cruzando agora uma centena e descida para o 050. ok, sim. Está com a aeronave no ok, vamos visual. Céu 9406, reporta Lisa de Dias. Vamos lá. Azul 4451, voa Leda. Vai voar Leda, o 4451. Bru, Juliette, Mike, confirme o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. O pouso vai ser na 353 e a terminal na 340. Tá, no ideal de descida 540. Juliette, arrastando, vai ser 50, a solicita voar ao descida. Vamos fazer a prova? 140, 040. Direto de China. Controle, Salvador, papá, Romeu, Fox, Latina, passou o farol da base na sua escuta, mas era o mesmo. Parou, farol, passou o farol de Tapuã, confere? Ah, viu, aqui, farol de Tapuã. Ok, estacionado 0134? Não, não entendi. Estacionado 0134, Romeu, Fox, Latina? Ah, viu, 0134. Ok, tive o litoral, confirma o destino? É, Serra Índia, Romeu, Índia. Gente, reporta no farol da barra. Reporta na farol da barra. Zulu, igual no 630. O Zulu. O Juliette Mike para a descida. Gente, o Zulu, Juliette Mike, desça com referências visuais. A juíza em Salvador no 020, reporta cruzando 3.500 pés. Gente, 3.500, reportará. O Zulu Juliette Mike já iniciou sua descida para pouso em Ilhéus? Zulu Juliette Mike, controle? A escuta para chega. O senhor já iniciou sua descida para Ilhéus? Afirmativo. Gente, o Zulu Juliette Mike desce inicialmente para 4.500 pés, o Zulu Juliette Mike. Então para 4.500. Bono 630, contato radar, suba para o 370, sai da PUCA. PUCA 370, Bono 630. Contato o TAM 3896, identifica a chegada à Mari, desça até o 050. Bono 19406. Bono 630, foi Jamo. Jamo, Bono 630. 9406, condições de Guadona agora. Duna 2000, ajuste 1020. Duna 2000. Estabilizado LF, 9692. Torre 1895. 1895, bom dia. Controle, Salvador, Marinha, 7084. Marinha 7084, que siga. Prossiga, Marinha 7084. Marinha 7084, decolou do navio da Marinha Brasil, o Fernando de Menói. Está na radial 247, 14 milhas. Em questão, realizar voo, como eu vou próximo à unidade, duração de uma hora. Está com 3 no PLD, acionado 2 mil. Acione código 0124, o Marinha 7084. Gente, corredores visuais reporta ingressando a Interlagos. São 3896, desça até o nível 1110, inicialmente. Azul 4451, Recife 1251, alterno 3395, 4451. Recife 1, alterno 3395, pro Azul 4451, boa. Número 2, me livre pro chão, táxi. Deve ser Ratango, estimado de pouso. É o Bombeiro. 17 minutos. 1 a 7 minutos. É mais 17, mais 17 minutos. Salve, Salvador, boa, hoje, na linha 1, 4, zero, informação mais, apresentação 390 para Maceió. O Chanel 6140 para Maceió, autorizado nível 350. Decolada 10, cumpre o perfil da saída Pucajã, Maracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5501 no controle 120, decimal 8. Autorizado nível 350 para Maceió. Segue o rodador para o nível 1. Decolada 10, Pucajã, Maracaju, primeira curva esquerda. 5501 no transponder. 1208, controle de saída para o Jamia. Contagiamento correto, me chama quando pronto, para posto no 02. Yeah, when do we pick up our IFR? Do we do it now or is our IFR push back? It is back to 8 seconds, so just a minute. Okay, we're ready for IFR time, whatever. Depois retorna para pouso no terra-oeste de Delta Lima. Está com 5 a bordo, acionado 01145, para manter 500 pés da VL. Bravo, 707, mantenha 5 condições visuais na escuta do controle. Na sua escuta, vai reportar para o time de fora, o terra-terra. Marinha 7084, confirma o tipo do equipamento. Então, 3896, desça para nível de voo 050. Sala 9406, complexo na LS, chame a torre 11895. 895, boa. Marinha 7084, controle. And Ruby 667. Ruby 667, it's clear to Maceió. Flight level 330. Runway 10, your departure will be Puka. Aracaju transition, after departure, turn left via Upper Zulu 17. Skok 5425 and surface approach 120, decimal 8. Okay, we're clear to FBMO, flight level 330, runway 10. We're going to do the Tuca departure, very close transition, left turn via, after departure, left turn via the Upper Zulu 17. 5425 on a squawk, 120.8 for departure, 66, Ruby 667. 667, Puka, Caju transition. Come for pushback and tap gate. Yeah. Spell that departure for me, please. Your departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, and transition, Caju. Charlie, Alpha, Juliet, Uniform. Que controle? Papa Romeo, Zulu, Juliet, Mike, serviço, radar encerrado, meia, correção 5-4 milhas, tudo é Salvador. Chame o controle Ilhéus, 120, decima 1. 4-13, Altena Galeão. Monopátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1020. Controle na parte de Alfa, 1020, ponto de espera da 0, gol. Tá, 3896, desça para 2000 pés, o ajuste no 0120. Autorizada a final aliança, é posta habilizada. Personal 6140, está na ponte 2, solicito pushback acionamento. 6140, aguarda, previsto push, mantemos escuta aguarda. Escuta aguardando 6140.